nosso tema hoje é o trabalho. É a lei do trabalho. Deve ser mais ou menos a quinta, sexta ou sétima lei que está no Livro dos Espíritos sobre a lei do trabalho. A primeira é a lei da reencarnação, depois tem a lei da causa e efeito, que é a lei do karma, depois tem a lei do amor, a lei... Bom, em todos os casos tem a lei do trabalho, que ela está lá em sétimo, oitavo, mas não que por causa que ela esteja em sétimo ou oitavo lugar, ela tenha menos importância que as outras, certo? É a lei do trabalho, ela está classificada no Livro dos Espíritos como sendo uma lei natural, uma lei em que nós aqui no planeta de provas e expiações é necessário cumpri-la. Se nós vamos tentar agora imaginar, vamos tentar imaginar em cada um de nós uma pessoa que não faz... Olha, veja bem, nós não estamos aqui julgando ninguém, de forma alguma. Tá, mas tem aqueles que não fazem nada o dia inteiro. Então, vamos imaginar aqui um que não faz nada o dia inteiro, que não trabalha. Aliás, ele não faz nada, ele não faz nem o mal e ele não faz nem o bem. Ele está sempre em cima do muro. Ele não ajuda uma pessoa e nem desajuda essa pessoa. É uma pessoa que não faz nada. Não vamos falar aqui a palavra certa para não, digamos assim, falarmos palavras vulgares. Tá? Então, uma pessoa que não faz nada o dia inteiro. Assim mesmo, o corpo dela, dessa pessoa, está trabalhando. Através do quê? Através da sua alimentação. O coração funciona, o fígado funciona, o estômago funciona, trabalha e como trabalha. O cérebro trabalha, os rins trabalham. Tudo que tu imagina nessa pessoa, da mesma forma que nós, essa pessoa também tem o privilégio de além, de apesar de não fazer nada o dia inteiro, fazer parte do trabalho. Por quê? Se não trabalha isso aí, que é involuntário, é um trabalho involuntário. Não é voluntário isso. Porque tem muitos que de tanta preguiça que tem, talvez parasse até o coração. Para vocês verem onde é que, em que mundo nós estamos. A preguiça, às vezes, é tão grande que, de repente, ia parar o estômago de fazer a digestão. Ou ia parar o rim de filtrar as impurezas. Vejam bem, existem pessoas assim. Tá. Agora vamos à lei do trabalho. A lei do trabalho nos trouxe a ideia de que o homem, o ser humano, homem e mulher, quando a gente fala homem, é homem e mulher. Nesse mundo de provas e expiações, ele veio para trabalhar. Para trabalhar, para angariar recursos, para que possa suprir necessidades dele próprio, da alimentação, da moradia, agora, hoje, atualmente. Antigamente até não existia tanta importância da moradia, hoje existe, a roupa, o vestuário, e prover para seus filhos escola, lazer, entretenimento. Essa é a lei do trabalho. E mais uma vez, ficar, sim, com um certo volume monetário para reservas futuras. Não é proibido de forma alguma, através do trabalho, algumas pessoas que fizeram direito e que pensaram e que tiveram, digamos assim, presença de espírito, ficarem ricas. Não é proibido ficar rico, de forma alguma, contanto que essas pessoas Não tenho passado por cima de outras. Não tenho prejudicado outras pessoas para que pudessem chegar aonde estão. O trabalho é edificante. O trabalho dignifica a alma. O trabalho enobrece o espírito. Vocês já imaginaram as pessoas? Eu vejo, eu conheço muitas pessoas que se aposentam e simplesmente se atiram nas cordas. O que que acontece com elas? Em primeiro lugar, elas entram numa tal ansiedade, numa tal depressão, que elas vão gastar toda a aposentadoria delas na farmácia. Com comprimidos antidepressivos, ansiolíticos e outras coisas mais. Outras, então, elas se atiram na bodega. É verdade ou não? Outras se atiram na bodega para jogar carta e tomar trago. Por quê? Porque não continuaram trabalhando. Não precisa ser um trabalho exemplar, não precisa ser um trabalho, digamos assim, que vá ganhar uma fortuna. Porque muitos dizem assim, ah, eu não vou lá, eu estou aposentado, vou ganhar lá 1.500, 1.800 reais por mês, eles pensam que eu sou escravo deles. Mas eles não sabem que eles estão ganhando mais com isso do que perdendo. E o pior de tudo, gente, o pior de tudo, aqueles que querem se encostar. Eles arrumam uma doença, gente, que não existe. Eles ficam 3 meses caminhando manco, com uma moleta, para depois ir se apresentar lá no INSS, no médico perito. Exatamente, obrigado. Tá? Vão lá com a muleta. E aí, de tanto que eles caminharam assim, apareceu um problema aqui no fêmur ou no joelho. De tanto que ele caminhou assim. Aí o médico vai dar lá 6, 7, 8 meses de encostado. E aí ele sai de lá, ele larga a muleta dentro do carro e sai caminhando quase que normal. Questão de 6, 7 meses, ele está normal, porque ele não tinha nada, ele não tinha doença nenhuma. Ele não tinha, mas ele está recebendo, está encostado. Para vocês terem uma ideia, a quinta-feira passada, uma informação do MIC, 600 mil pessoas aqui no Brasil tiveram os direitos de aposentadoria de encostados suspensas. Por quê? Porque foi constatado que essas pessoas não estavam doentes. Elas eram realmente, verdadeiramente, vulgarmente falando, vagabundas. Sem vontade de trabalhar. Desculpe a palavra, mas a gente tem que falar. Então, a lei do trabalho, Jesus Cristo, foi instituída por Deus, nosso Pai, e que nesse mundo de provas e expiações, que não sei quanto tempo vai demorar ainda para terminar, ainda tem gente que inventa doença para poder se encostar. Aí depois diz lá que o INPS está quebrado, que isso, eu não sei, está quebrado. Mas imagine só, gente. É muito... A gente está falando coisa aqui que não tem nada a ver com o espiritismo, mas é uma questão social, gente. É uma questão social, onde as pessoas não têm consciência... Não tem consciência do que é certo e daquilo que é errado. É uma total ignorância das pessoas. Se tu tem condições de trabalhar, agradece a Jesus, nosso Mestre Maior, a Deus, nosso Pai, agradece a Ele pela nossa possibilidade de poder trabalhar. Pela nossa possibilidade de poder viver e trabalhar, mesmo estando aposentado. Aposentadoria aqui no Brasil hoje não vai pensar que vai sustentar alguém. Aposentadoria simplesmente é um complemento que nós vamos ter para poder ajudar na nossa subsistência. Mas nós, com 60 anos, eu vou fazer 60 anos daqui uns dias. Eu estou em pleno vigor do meu físico. Por que eu tenho que parar de trabalhar? Quer dizer, seria ridículo perante Deus. O que mensagem eu iria passar para Deus, né? Estando aqui na frente, falando para todos vocês aqui, agora eu vou me atirar nas cordas. Agora eu só vou ler, vou preparar a palestra. Agora eu só vou fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer. Não é assim, gente. Não funciona desse jeito. Além do trabalho, é uma lei. É inexorável. E mesmo que nós, um dia, eu não vou ter a oportunidade de sair desse mundo de provas e expiações e ir para o mundo de regeneração com esse corpo carnal, porque vai demorar muito isso. Alguns de vocês, de repente, mais pequenos aí, consigam. Eu não. Porque temos muito ainda que melhorar. Temos muito que melhorar. Mas lá no mundo de regeneração, também se trabalha, gente. O trabalho é uma parte integrante de nós seres humanos. Dependendo do tipo de trabalho. Cada um tem suas funções. Cada um é doutor em sua arte, em seu trabalho. Tem muitos que chegam lá e dizem, ah, e doutor, como é que vai? Ah, digo, doutor. Eu digo, doutor é tu, na tua profissão. Um cara que dirige caminhão é doutor na profissão dele. É doutor na profissão dele. Um cara que é agricultor, que trabalha lá na videira, que produz lá não sei quantos mil quilos de uva, é doutor na profissão dele. É doutor, não com o DR na frente. Não precisa, mas ele é especialista naquilo que ele faz, gente. Então fique aqui, já estourei o tempo de novo. Fica aqui a proposta de que nós tenhamos sempre uma reflexão dentro de nós, de que quando nos vem essa ideia de querer parar de trabalhar, que quando vem essa ideia, que são ideias que vêm de obsessores, gente, são influenciações, obsessores. Façamos com que demos a volta por cima. Vamos fazer alguma coisa. Se não temos nada para fazer, mas nada mesmo, vamos pegar um livro edificante e vamos ler esse livro e vocês vão ver que logo, logo vai aparecer alguma coisa para fazer. Então hoje era isso. Muito obrigado.